Aos 13 anos de chinelo e short, lá vai o futuro com dois papelotes pro terreno baldio, no relento ao frio, espaçonave a milhão, o pensamento vazio, isqueiro ligado na cinza do cigarro, fritando os neurônios, viajando no espaço, o batimento acelera, a neurose te espera, o fantasma te assonda, a depressão desespera, anestesia o miolo, quase virando o olho, ataque cardíaco, barato cabuloso, encontro a noite voa, debaixo da garoa, o veneno mata o sono, aceso a noite toda, alterada a pressão, quase dando convulsão, a língua enrola, BPM a milhão, a mangueira na boca, a chance é pouca, lavagem estomacal, a pedra é louca, tenta esconder da família, afeição doentia, não se alimenta direito, amarelo com anemia, vende os baratos de casa, estoura os vidros dos carros, rouba, toca CD, rouba o vizinho do lado, embalado sem breque, desandado moleque, o acerto é sem dó, já sabe o que acontece, no começo é assim, mas na sequência é pior, o sistema tritura a sua mente sem dó, você tá enlouquecendo, a mente apodrecendo, eutanásia do sistema, você tá morrendo, aos poucos, as mínguas, só pele e osso, de pedra e farinha, você sabe quem eu sou, eu vim te buscar, roubei sua alma, eu consegui envenenar, eu te mandei pra UTI, só pra judiar, pra ver sua mãe de joelho no altar, eu te enganei, fingi que te amei, deixei me usar, sempre te odiei, eu vou jogar sal na sua ferida, aqui quem fala.